My English is from Jamaica. Dale, papai, dale. Balaio Retro Gamer. Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast. E o que, Sidney? E Resistência Retro Gamer. Aí sim, meu amigo. Hoje a gente tá aqui com esse crossover maravilhoso, meus amigos. É Balaio Podcast e Resistência Retro Gamer para trazer para vocês uma discussão da nova geração de gamers, que sinceramente, viu, meu povo, eu já tô preparando meu rim, deixando ele saudável aqui, pra comprar um desses consoles da nova geração, porque eu acho que vai chegar aqui, meu amigo. Quantos rins você tem, Ted? Eu tô com 2, por enquanto. Então mas... não é suficiente não, vai guardando aí. Eu vou deixando o fígado saudável também, porque ele cresce de novo, então deu um pedacinho, eu acho que dá... Eu acho que dá pra emendar. Cada pedaço do fígado paga uma parcela, né? É. E pra isso, meu povo, eu estou aqui com ele, Sidney Demolay, do nosso Resistência Retro Gamer. Fala, Sidney! E aí, meu povo, vamos conversar de coisa assim. O papo não é tão retrô, mas é videogame. Videogame a gente gosta, videogame a gente entende. É isso aí. Pois é, mas usa o retrô pra descer o pau nessa geração nova. Lógico, tem problema, também, não. A gente aceita. Lógico, tem que ter parâmetro. É. E pra revezar aqui com agora um balaieiro, nosso querido que tava sumido, acho que tava cuidando dos seus assuntos pessoais lá em Caicó, aquelas bandas por ali, nosso querido Simbinha. Fala, Simba, bem-vindo, meu querido. Fala, galera. Fala, balaieiros e retro gamers. Hoje o Simba numa persona muito mais calma, muito mais amena. Sim. Não vou estar dando loucura, não. Pra gente falar do que a gente gosta, falar de videogame, esse investimento tão bom que a gente faz na vida, né? É, meu amigo, é, pois é. Tu com essa tua estrutura aí, com esse teu chassi, Simba, tem que salvar mais uns órgãos aí, viu? Tem que salvar pra mais pra conseguir... Enfim. E aqui também o nosso outro representante do Resistência Retro Gamer, direto da Nova Caledônia, Rubens Araújo. Fala, Rubens! Pessoas, quando você começou a falar aí, Ted, eu pensei, caramba, é um podcast de futebol, eu vou gritar gol daqui a pouco, cara. Sensacional. Eu me senti dentro de uma partida de futebol. Narração excelente. O balaio tem disso, a gente assusta. Mas você vai fazer gol pro PlayStation ou pro Xbox? Depende aí se a gente vibra ou não. É. Mas vamos aí, balaieiros e retro gamers, vamos falar de videogame aí. É, pois é, tem gente que se assusta, sabe, Rubens? Às vezes com essas minhas entradas, com esses meus gritos. Mas é muito bom, é muito bom. Eu gritei gol quase, eu quase falei gol, gol, gol. Eu quase falei. Gol da Nova Caledônia. É, da Nova Caledônia. E com ele aqui, nosso querido Nathan Cirino. Fala, Nathan! Fala, meu povo! Eu só quero dizer que esse crossover aqui é melhor do que se houvesse um Mario versus Alex Kidd. Aí sim. Muito superior. Muito, concordo com você, Nathan. E pra gente levar aqui nosso jogo, né, de futebol, como o Rubens disse aí, eu queria pedir pra Nathan mandar aí nossas redes sociais do Balaio, por favor, senhor Nathan Cirino. Do lado de cá do Balaio, a gente tem Balaio Podcast no Twitter, no Instagram e no Facebook, então segue a gente lá. Também estamos no PicPlayson, se você quiser saber um pouquinho sobre as assinaturas de Balaio, também dá uma passada por lá. Sim. E a gente pode chamar 10 centavos hoje com o Retro Game? Pode, né? Vocês autorizam aí? Parcela Retro Gamer do episódio. Opa! Mais do que aprovado. Então, simbora. Então vamos embora. E aí, Sidney, tu quer mandar aí tuas redes sociais aí do Resistência Retro Gamer, por favor? Então a gente tá em todas as redes também, praticamente. Tá no Facebook lá, Resistência Retro Gamer. Tá no Instagram também, Resistência Retro Gamer. No Twitter tá twitter.com/vaiestragartv, né? Você tá, sim, pode ouvir eu o podcast adoro esse Twitter, por todas as... É, o Facebook também, facebook.com/vaiestragartv, ele também abre. Isso é muito bom, vai. De verdade. Aí, também a gente tá em todas as plataformas, né? Com exceção do SoundCloud. Tá todos lá pra você ouvir. E também, se quiser baixar ou então ver os outros episódios, porque algumas plataformas a gente não sabe por que tem algum problema que não tá exibindo todos os episódios. Mas todos os episódios estão lá no site, que é resistenciaretrogamer.blogspot.com, um blogzinho que agrega todo o conteúdo por lá. Show de bola, show de bola. E Natan, a gente tá precisando aqui, voltando aqui para o balaio, para o nosso jabazinho do balaio, a gente tá precisando aí de pessoas que contribuam com nossa causa, senhor Natan Cirino. Você poderia explicar melhor o que é essa collaboration. Nossa... Sim! Pessoal que quiser colaborar com o balaio, entrar aí com a gente no grupo privado seleto, uma coisa extremamente sim. top de nível. Sim, sim. Então... fala com a gente, manda contato, manda um e-mail, manda, entre em contato com a gente para ser colaborador do balaio, para falar um pouco das pautas, para indicar notícia, meme para o Instagram, qualquer coisa desse. Mas a gente tá querendo pessoas para ajudarem a gente aí a tocar o projeto para frente. Então, show de bola. Então, vamos jogar a nova geração de consoles dentro do balaio e também aí o Retro Gamer, por favor, vai. Vamos falar sobre eles? Bora. Eu queria pedir... Dale. O... Eu queria pedir o Dale oficial hoje, que está presente. Por favor, Simba. Dale, papai, dale. Dale, vamos embora. Resistência Retro Gamer aqui dividindo o episódio com o Balaio. Que honra, antes de mais nada. A gente já tinha a participação de Demolê em outro episódio, mas agora temos uma metade aí, um crossover massa pra gente. E eu queria começar pensando aqui quem são esses representantes da nova geração. Eu queria jogar pra vocês aí que sacam tudo de games. É só PlayStation e Xbox? Na verdade não, né? Tem outras coisas aí surgindo nessa geração que tá prometendo. Basicamente tem PlayStation 5... tem Xbox One X e talvez S, que os rumores apontam que vão ter duas versões. Né? Tem o Google Stadia, né? Que também assim, andou um pouco apagado ali, ninguém estava falando mais notícia, mas parece que reacenderam aí, vai ter uma comitiva aí de imprensa que eles vão anunciar mais coisas. Errou! Né? E a Sony também, por mais que a gente não ouça muito falar por aqui, mas a Sony ainda continua com o serviço PlayStation Now, que a gente não sabe exatamente se o PlayStation Now também vai incluir algum jogo de PlayStation 5 para englobar pessoas que não tenham PlayStation 5. A gente não sabe como é que vai ser essa estratégia de marketing deles. Uhum. Então, basicamente, os players do mercado vão ser esses aí. PC, logicamente. O Xbox, PlayStation, Stadia e só, porque a Nintendo corre por fora. Sim, também tem outra coisa, mas por enquanto é só no Japão, né? Que a SEGA tá preparando aí um sistema de streaming de arcades, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí pra mais pra frente. Ah, que massa. Aí sim. Falou de arcades, aí vocês já se animam também, né? Lógico. Mas tu tocaste num ponto aí que é o Google Stadia. Acho que foi o primeiro a ser anunciado, né? Desses videogames novos que estão vindo aí. Mas o negócio não pegou muito, não. O que é que vocês acharam da proposta? Acho que a gente começa no seguinte, né? Falando do Google Stadia, que ele não é um videogame, né? Ele é um jeito de jogar videogame, né? Uma plataforma de stream, né? Quando o Google anunciou... Parecia algo grandioso, né? Mas eu acho que, no meu entendimento, é um pouco recente ainda. Não que eles se precipitaram, mas é algo novo ainda. E eu acho que videogame hoje, quando a gente trata, por exemplo, de PlayStation, Xbox, a gente trata de escala global, né? Eu acho que o Google Stadia não tem a escala global. Ele tem ainda muito que lutar nisso aí, brigar, tem que ver... O que ele vai anunciar de novo, como o Demolay falou. Mas é pra mim uma forma de jogar, como já tem outras. Não me surpreendeu tanto com o lance só de ter um controle. Basicamente é um browser, né? Pra você jogar. E os preços também não agradaram muito também. Todo mundo esperava... Não são atrativos, né? Esperava um preço melhor, alguma coisa diferenciada nesse quesito. E não veio, né? Então... No meu entendimento, eu acho que foi uma coisa recente, nova ainda. Acredito que possa melhorar, mas eu acredito que é algo pra 2-3 anos, eu acho. Velho, tá ligado o que eu acho assim? Eu vejo esse projeto Stadia como algo muito promissor, beleza? Uma plataforma streaming que você pode basicamente jogar em qualquer plataforma, até na TV você, tipo, você vai pegar, conecta lá o device do Google e vai conseguir jogar. É uma parada muito promissora, só que, como o Rubens disse aí, eu acho que os caras ficaram muito ansiosos, sei lá, pra divulgar e divulgaram uma parada ainda sem muita estrutura. Porque os primeiros testes que houveram em relação ao Stadia, inclusive com conexão muito boa, que é a conexão dos Estados Unidos, enfim, Europa, a galera reclamou muito em questão, inclusive, de latência, né? Viram uma certa dificuldade com a latência dos jogos, uhum. Quedas de qualidade, então, enfim... a ideia é boa, mas eu acho que não tá muito bem estruturada ainda não, sabe? Véi, a coisa do Google Stadia é que ele tem um viés, assim, complicado. A ideia, de fato, é legal. Porque tá seguindo uma tendência mundial, cara, do serviço de stream. Você não vai mais precisar ter que alugar, você compra a parada, assina e joga. E assim, quando começaram a sair as primeiras notícias, eu fiquei empolgado. Eu achei muito legal a ideia, muito bacana. E com, assim, pessoas aqui no Brasil foram cobrir os primeiros testes do Google Stadia, o Jovem Nerd foi. E quando ele falou lá que, tipo, eles estavam em ambiente fechado, totalmente controlado, e foi jogar. E disse que se você fosse muito, mas muito minucioso, muito criterioso, você ia notar um pouquinho de lag no input do controle. Já me acendeu uma coisa assim na cabeça. Já avisei que vai dar merda isso. Porque eles estavam em ambiente controlado, cara. E sentiu, o Jovem Nerd sentiu lá. Então imagine você em outro país, em outro continente, tendo que se comunicar com o servidor, tem toda a questão de latência e servidor, sabe? E outra coisa que, assim, eu não achei bacana é que... claro, eu não sabia disso. Eu achava que você comprava o Stadia e fazia assinatura e tinha acesso a um hall de jogos. Mas não, cara, você vai ter que comprar o Stadia, você tem que assinar o serviço, você vai ter que comprar o jogo, sabe? Quê? Ah, você paga duas vezes? Você não tem acesso a um hall de jogos. isso é muito esquisito, cara. Ele não é o Netflix, né? Isso é escroto, velho. Porque aí, basicamente, você vai estar pagando, como o Nathan disse, duplicado por uma parada, né? Você paga o serviço, beleza. Eu tenho o stream, eu vou pagar, mas se eu não tiver jogo, eu não faço porra nenhuma. Vira um enfeite aqui na minha sala. Tá, você paga pela rede, você paga pelo jogo e você paga pelo controle também. Tem que pagar por tudo. Mesmo. E aí você, além de pagar pra ter o Stadia, então você ainda paga a sua internet, que tem que ser top de linha, porque exige pra caralho da internet. Sim, exatamente. Aí, falando sobre streaming, aí a gente tem, né, quais são os concorrentes dele para streaming. Tem a PlayStation Now, que a gente já tinha falado, que é um negócio que ainda, apesar de ser um serviço que já tem vários anos, é uma coisa que não deslanchou, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem em nenhum país. Eu tô com números aqui, esse ano aumentou consideravelmente, mas aumentou só para 2 milhões de assinantes. E isso é muito pouco pro cenário mundial. Claro. Né, para você ter noção, a Microsoft tem mais de 10 milhões de pagantes só do Game Pass. Caralho. Né, eu não tô falando nem de Xbox Live, eu tô falando só de Game Pass. Caramba. Né, que é literalmente um Netflix de jogo. Você paga aquela taxazinha que pra o padrão dos Estados Unidos, que é 10 dólares, é um valor irrisório, e você tem uma biblioteca enorme de jogos, inclusive com lançamentos caindo no dia do lançamento lá direto no Game Pass. Você não precisa pagar por um jogo de lançamento, isso aí é sensacional. Então, isso, só você ter isso já é uma frente muito forte, assim, sabe, pra se concorrer a PlayStation Now e o Google Stadia. Por mais que não sejam serviços de streaming, mas por serem bibliotecas que você paga pra acessar bibliotecas de jogos, eu acho que nesse sentido a Microsoft tá muito à frente, né, nessa estratégia de ganhar dinheiro mais com software do que com hardware. Sim. Eu acho que eles estão muito mais na frente nesse sentido, porque o serviço deles é mais atrativo. Sim. É, porque assim, a PlayStation, como ele falou, a PlayStation Now, eu já vi também algumas notícias, dizem que ela dá dinheiro pra Sony, mas o problema é como o Demolay falou, o alcance dela não é grande. E como a gente falou, não é a questão também, como ele falou, da internet, né, o nosso querido Nathan falou, nem a questão é nem da internet boa. Por exemplo, vamos supor que a gente pode pagar uma internet boa aqui, não sei, 200 mega, 300, ela, pro tipo de serviço que eles oferecem, não funciona, mesmo assim. O PlayStation Now, por exemplo, pelo que eu li, ele funciona, por exemplo, em grandes centros, tipo na Europa, é cidades parrudas mesmo. E o próprio Stadia, o Google chegou a anunciar, perguntaram isso pra ele, de latência, de problema de como o jogo vai funcionar. Eles chegaram a falar de um sistema de novos de servidores, alguma coisa muito, tipo, muito nova, né, cara? Eu acho que com o 5G talvez a gente pode ver uma melhora grande disso daí, sim, mas por enquanto, esses serviços que são reduzidos, determinados por tipo de rede, ele vai sempre ficar nesse problema, com o PlayStation Now, o próprio da Microsoft também, mas o alcance dele é melhor, mas mesmo assim vai ter essa diferença. O que eu comparo é justamente assim, o tempo que os serviços estão disponíveis e o alcance que os serviços atingiram, porque, por exemplo, a PlayStation Now foi lançada em 2014, né? Na época do PlayStation 3 e tudo mais, ainda ia sair. Tava começando ali o PlayStation 4, que saiu no final de 2003, PlayStation 4. E de 2014 pra cá, eles terem somente 2 milhões de usuários, isso é muito pouco. Foda. Isso é porque chegou a 2 milhões no final de abril desse ano, porque até o final de março do ano passado, só tinha 1 milhão de usuários. Esse ano foi que cresceu 1 milhão, entendeu? Talvez por causa de... Aqui, os dados que eu tô vendo aqui, uma das coisas que impulsionou esse aumento de anúncios da PlayStation Now foi o jogo do Homem-Aranha. Então, não são nem os jogos da Naughty Dog, assim, que o pessoal fala, o jogo da Naughty Dog é fantástico, não sei o quê. Tem nada que na Microsoft que compare e tal, o pessoal tem esse discurso. Mas os números falam que os jogos que fizeram o PlayStation Now vender, que o pessoal assina pra jogar, era God of War e Spider-Man. Então, tipo assim, tá vendo aqui, comparando com o número de pessoas que possuem o PlayStation 4, são menos de 2% dos usuários que usam PlayStation Now. E se você for comparar essa proporção com as pessoas que têm Xbox e que usam Game Pass, isso sobe pra quase 50% dos usuários. Então, tipo, não tem como comparar, sabe, o alcance que os dois serviços atingirem. Eu acho que, assim, por questão de estratégia, a Microsoft, mesmo com um serviço que seria, entre aspas, menos prático, de você ter que baixar o jogo para poder jogar, que seria como você compra, né, a moda antiga, entre aspas, eles ainda conseguiram um público muito maior e muito mais assíduo, né, porque desde que a Game Pass saiu, né, de 2017 pra cá, já tem mais de 10 milhões de usuários e a tendência é só crescer. A verdade é que tem uma mudança de paradigma da porra nessa geração passada, porque é a coisa da biblioteca virtual, né? Sim. A gente sempre ouvia falar que vai chegar o momento em que não vai ser mais mídia física, não vai ter mais mídia física. Eu acho que essa próxima geração agora, como o PlayStation já mostrou, né, vai vir um com suporte para mídia física, o outro para suporte só digital. Já mostra que isso é certo, assim. A mídia física tá fadada a acabar. O Xbox já tinha feito isso. O Xbox One já tinha o Xbox One All Digital. Já tinha uma versão sem drive, e agora os rumores apontam que se for sair mesmo o Xbox One S, ou Xbox One não, o Series S, vai ter, essa versão vai ser sem drive de disco, porque uma das coisas que eles mais querem é baratear para ser o console de entrada. Massa. Então, as opções seriam assim, completo, com tudo, ou a versão mais capada, que seria somente digital e com um pouco menos de hardware, mas a gente vai falar de hardware também um pouquinho mais pra frente. E só pra complementar essa questão de limitação de banda, principalmente, de recurso de rede, na realidade da gente aqui do Brasil ainda tem uma coisinha que é pior, que eu vejo, que as operadoras aqui só são obrigadas a fornecer 10% da velocidade vendida. Exato. Então, ou seja, se você tem uma internet de 100 mega, você acha lá que, tipo, o Google Stadia, ele disse que você com internet de 25 mega, você jogaria tranquilo lá na plataforma. Mas aqui, se você tiver uma de 100 mega, boy, você pode resetar recebendo ali só 10 mega de internet e tá tudo certo, e você não conseguir jogar a parada. Fora, tá o ping, então, né? Fora o ping. Fora o ping, exatamente. Se tiver alta, já é. Pra exatamente. Jogo de luta, é totalmente inviável. Não, jogo de luta, FPS, velho, fica uma coisa... Injogável. Não dá, tá ligado? Então, é uma barreira da porra. Eu vejo como uma barreira que sair, eu acho que é a 5G, como o Rubens falou aí, eu acho que pode vir aí pra ajudar bastante. Ajuda a jogar e a abastecer a base de dados dos chineses. Enquanto isso não chega, ter o jogo rodando direto no seu console ali, localmente, ainda é a melhor opção. Agora tem, do mesmo jeito que a gente tem de um lado o Google Stadia, que está propondo essa virtualização total, etc., também uma geração que começa a trazer algumas coisas mais nostálgicas, né? Tem um retorno do Atari também, né? Acho que vocês podiam falar um pouco... Atari VCS. Desse VCS. Sem falar que a SEGA também já lançou agora esse ano o Genesis Mini e o Game Gear Micro, né, também lá no Japão. Tem uma pegada retrô vindo agora mesmo, assim, os consoles estão voltando a querer valorizar esses gamers mais velhos que pegaram outras gerações mais antigas. Acho que é nicho, velho, é nicho. Porque, assim, o Genesis Mini, da mesma forma como o Nintendinho Mini, Super Nintendo Mini e outros consoles, nunca foram pro grande público. É nostálgico, é pra gente velha igual a gente, que não acha mais o console, que teve quando era moleque e que hoje o mercado de retro game tá super inflacionado. Então a forma prática ali de você ter aquele console pro gameplay, com HDMI, com joguinhos legais ali pra você jogar e se divertir e ter aquele gostinho, pra ele ali já paga ali os custos de produção, e pra pessoa que só quer jogar ali esporadicamente e ter aquele gostinho lá, tô jogando de novo meu Super Nintendo, tô jogando de novo meu Mega Drive. Pra ele vale essa experiência, mas é nicho, não tem como competir com por exemplo, a Tectoy tentou na época do PlayStation 2 competir com o PlayStation 2 com o Zibo, tipo, não ia colar. A proposta deles era competir não com deu. O PlayStation 2. Mas teve Resident Evil. Por favor, saiu Resident Evil 4 com o Zibo. Saiu Resident Evil 4 com o Zibo. Mas, assim, não é essa a proposta, entendeu? A proposta é o mercado de nicho de nostalgia. Não é pra competir com o PlayStation. Eu acho que assim, o Demuri falou bem, né? Complementando. É um mercado de nicho mesmo, não tem como, tanto que as unidades que eles nem acreditavam, na verdade, que iam vender tão bem, até esgotou, e como esgotou, eles falaram, por exemplo, o próprio NES Mini, né, que a Nintendo chegou a falar, não vamos fazer de novo, aí ela, vamos focar agora no Super Nintendo Mini, até saiu do PC Engine também, mas o número é reduzido, não é uma coisa em escala grandiosa, né. O Atari VCS, por outro lado, pelo que eu andei lendo, dando sobre ele tem uma pegada levemente diferente. Ele vai servir como talvez um sistema de multimídia também. Ele vai aderir a outras coisas. Ele vai copiar um pouco dos consoles novos, por exemplo. Eles estavam negociando, acho que tinham conseguido com algumas coisas, por exemplo, ter acesso ao YouTube, Netflix, o Hulu. E eles iam também, eu acho que eles já conseguiram isso aí, porque eu já vi a assinatura deles. Você vai ter um site de stream também. Talvez a gente pode até dizer que seria um concorrente, assim, entre aspas, do Google Stadia, que é o anti-stream, que é jogos de arcade via stream. Então, ele seria tipo um serviço, como por exemplo nós temos aqui. Ele, assim, como o Rodolfo ali falou. Quem? É um serviço parecido com o Netflix mesmo. Que você paga mensalmente e joga os jogos de arcade, né? O anti-stream. E o Atari VCS vai ter um suporte a isso. Então, ele vai ser. Esse tecnicamente é um. Pelo que eu entendi, é um Netflix de jogos de arcade. Então ele vai vir os jogos. Ele vai vir a plataforma de jogos de Atari já, né? Acho que vem com 101 jogos, eu acho que é isso. E vai vir com acesso a essa parte multimídia. E dizem também que pode desenvolver jogos também. Então, ele é diferente desses consoles mini. Diferente do Sega Mini, do NES Mini. Ele é a proposta é só jogar, né? Ele quer ser uma centralzinha multimídia. Isso, exatamente. E ele é até um pouco, ele é até um pouco bem mais caro, vamos dizer assim, né? Pelo que eu vi os preços, ele é... Ele não é um preço tipo... Acho que os outros eram por média de $60 a $80, né? Ele já tá indo pra média de... Acho que tem até a versão dele que é $389, né? Tá em pré-venda, então... É um outro produto também. É um outro produto. Eu pelo que eu vi, achei legal. Tem que esperar agora pra ver quando... Tá tendo os testes já, mas a gente não tem muita notícia ainda do que ele dá. Como ele vai funcionar bem as outras partes de... Fora o videogame, né? Ele é um nostalgia, mas atualizado pra essas novas gerações, isso. No caso, né? Eu vi que a previsão dele tá pra 2022 e tem um outro videogame pra 2022 também que foi falado ano passado, que aí eu não tive mais notícia, que era um tal de Madbox. Não sei se vocês têm também informação sobre esse Madbox, porque muito se falou que seria um grande concorrente. A grande promessa, né? Pra bater com o PlayStation, com o Xbox aí. Aí ia ser um console híbrido, né? Ele teria parte computador, parte videogame, e a promessa era bater. Graficamente, Xbox ou PlayStation, né? Eu não sei nem se vai rolar esse Madbox aí, se de fato vai sair. Agora, as últimas notícias que saíram dele foram em 2019, né? Então, não sei se isso aí tá atual. Então, a última notícia dele foi em 2019, em novembro, mais ou menos. Pelo que o problema deles foi o que a gente estava falando anteriormente. O Google Stadia, quando anunciou, parece que eles perderam investidores. Aí acabou dando uma balanceada, mas oficialmente, pelo que eu vi, eles não falaram, tipo, que não vão mais fazer. Mas deu uma esfriada, né? Eu não sei como é que tá o mercado, se eles estão tentando buscar novos investidores, né? E acho bem difícil, porque é um negócio muito bilionário, né, cara? A gente for pensar, é muito grandioso. A própria SEGA, que a gente sempre torce pra voltar, ela não consegue voltar, né, cara? Não consegue voltar porque não é um negócio verdade. Simples, isso né? Não é um negócio... Foda, não é uma coisa que, tipo assim, eu vou fazer. E essa empresa, acho que é Slightly Mad, eu acho que é, algo assim. Lançar o Madbox. Ela é uma empresa de videogame, ela fez o Project Cars, né? Isso. Então, eles dependem de uma estrutura maior. Então, por enquanto, acho que tá esfriado. Tem que ver se eles não deram nada oficial ainda. Ó, não vamos mais fazer. Mas é como vocês falaram, as notícias já estão ficando datadas, né? Tá em stand-by, né? Tá ficando frio, né? Tem que esperar. E sabe o que eu acho foda, velho? Porque hoje, principalmente Microsoft e Sony estão tão consolidadas, e a Nintendo aí também correndo por fora, né? Como o Demolay disse. Sim. Que, tipo, você só oferecer uma parada que ganha, por exemplo, em hardware lá da Microsoft e da Sony, eu acho que a galera não vai comprar muita ideia, tá ligado? Porque, tipo, a galera vem com a galera vem muito aí com gerações e gerações de consoles estáveis que a galera já conhece. E o que vai me fazer, tipo, beleza, tem lá a especificação de hardware melhor, tem tudo. E o que vai me fazer trocar o meu Xbox por esse videogame, que eu não sei nem se vai ter, quais são os exclusivos, que a galera tá muito com isso. Quais são a questão de durabilidade desse console. Então, velho, eu acho que é um mercado que hoje... é fechadíssimo, velho. Tá muito fechado, né? Tá muito fechado. Fechadíssimo. É uma questão de fidelização do cliente, pô. Ou você inova, ou você traz uma parada totalmente nova, tipo, que vai chegar e vai pegar outro, até mesmo outro nicho de uma galera que quer inovação, que quer outro tipo de experiência. Ou você, velho, se for bater de frente com esses dois, e a Nintendo ali correndo por fora, é complicado, velho. É complicado. E tem que ser realmente uma coisa muito criativa, muito surreal, né? Porque a Microsoft e a Sony, a cada geração, elas precisam se reinventar. Sim. Elas têm e precisam se reinventar. Então tem que ser alguma coisa muito, muito fora da caixa. É. Simba leva tão a sério esse negócio de isolamento social que gravou trancado no banheiro. Que a SEGA tá querendo fazer uma coisa diferente, né? Como o Simba falou do pensar fora da caixa. Eles estão querendo correr por fora do fora. Porque a SEGA no Japão sempre foi uma empresa grande no ramo de arcades. Então lá, arcade, a SEGA e acabou-se. E eles estão querendo trazer essa experiência para casa. Algumas coisas que eles já faziam, existe aquelas maquininhas, aqueles UFO Catcher, que é de pegar ursinho, sabe? Que é muito popular de jogar. Lá eles já tinham um sistema de você fazer um UFO Catcher online, e o bichinho que você conseguir pegar, tipo, era com webcam, transmitido ao vivo, tudo, você conseguir pegar o bichinho lá no arcade da SEGA. Se você pegasse, ele pegava, empacotava e mandava pra sua casa o bichinho. Caralho, olheira. Então eles queriam. Bom. Eles tiveram essa ideia de pegar essa oportunidade de levar a experiência de arcade em casa do arcade, do hardware deles lá. Então eles estão bolando um sistema de utilizar o hardware dos arcades, as placas dos arcades, para serem os servidores dos jogos. Então você vai jogar o jogo colocando a ficha virtual ali, mas você vai estar jogando, não é no emulador, não é num computador, você vai estar jogando o hardware que está lá no parque lá da SEGA de arcades, e você vai estar jogando um arcade real, que vai estar transmitindo para o seu computador, para o seu videogame, para o seu sistema lá, o que está sendo gerado lá normal. E eles conseguiram uma banda... Eu não sei o que foi que eles fizeram lá, que eles conseguiram uma latência muito baixa. A média de latência que eles conseguiram é de 2 milissegundos. 2 milissegundos. É o que eles estão fazendo, é interessante mesmo o que o Demolay falou, sobre esse negócio da série, que é um sistema que eles chamam de fog. Vocês conhecem já o sistema de nuvem, de cloud, né? Uhum. O que a SEGA vai usar é um sistema de névoa, que ele garante, por exemplo, ser até o futuro mesmo. Então ele é mais rápido mesmo, e eles fizeram os testes. E uma coisa que eles tiveram a ideia também com relação disso que o Demolay falou, que eles já utilizam, é porque, por causa da pandemia, eles resolveram apostar também, porque é o seguinte, lá ainda no Japão, apesar de que já ter morrido, mas ainda tem uma geração, uma galera que joga arcade ainda, tem ainda casas que tem fliperamas e tudo mais, então isso ajudaria também o comércio, porque o dono do arcade, eles usariam só máquinas que estão num local que é da SEGA, eles usariam qualquer máquina. Que está numa game house, por exemplo, pra poder também gerar receita pros donos de fliperama, que tem lá ainda no Japão. Porque as pessoas então não é uma ideia em casa, né? E os fliperamas estão parados. Então é uma forma de fazer as máquinas funcionarem enquanto, sim, todo mundo tá em casa. Arretado, e outra coisa, a máquina vai ser usada pra isso. Enquanto não estiver sendo usada, eles vão usar o processamento pra outras coisas. Eles vão, uhum. Aí eles não falaram o que que é. Mas quando o cara quiser jogar, joga. Aí a máquina vai ficar 24 horas on, mas quando não for pra jogar os jogos, ela vai utilizar fazer outros serviços, a SEGA alegou. Então é uma coisa muito legal mesmo, e mas infelizmente vai ser uma coisa que vai ficar restrita pro Japão. Restrita Japão. É só uma ideia, uma novidade e tal, mas a gente não vai ver isso daí. A não ser que a internet evolui muito e a gente possa jogar daqui lá, né? Mas é bacana sim. Rubens, meu jovem, vamos evitar usar o microfone como atabaque. E sabe o que eu penso assim, em relação a essa, até essa geração agora do PlayStation 4 e tal, o gráfico não é mais um diferencial, né? Tanto que você vê que estão voltando uns traços meio cartoon e tal. Esse diferencial está em outras coisas. Eu pensei que iria para a parte de realidade virtual, eu pensei que iria para tipos de controle diferentes, mas eu não estou vendo qual é o grande salto, sabe? Qual é o pulo do gato da próxima geração. Eu queria que vocês me ajudassem a ver isso. Assim. Tá na Sony, tá na Microsoft, tá nos controles, tá no... Em quê? Né? Porque parece só mais do mesmo, só que com tecnologia um pouquinho melhor de definição. É, não sei, é muita pouca coisa, sabe, que eu percebo de evolução. Assim. Não sei se eu tô tendo uma visão leiga da coisa. Não é. A visão não é leiga, não. Falou tudo certo. A questão é, por mais que eles inventem novas tecnologias para melhorar o gráfico, colocam ray tracing, colocam iluminação dinâmica diferenciada, colocam a física de partículas individuais, como eles estão fazendo agora, nada disso faz diferença de fato no jogo. Isso aí faz diferença para os números, para aqueles fanboys que brigam por números, velho, e que estão na internet brigando por números. Porque o meu Xbox vai ter 12 teraflop e o PlayStation vai ter 10 teraflop. Às vezes não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é flop. Não sabe nem o que é flop. O flop dele é quando alguma coisa dá errada, flopou. Aí a questão é... a gíria nova aí. Aí a questão é... As pessoas não sabem nem o que é isso, e eles ficam usando esses tipos de termos como termo de briguinha, da mesma forma que aconteceu no passado, na Sega vs Nintendo, que a Sega jogou o termo Blast Processing para poder falar que o Mega Drive tinha um processador melhor do que o Super Nintendo e tal, que era uma coisa assim, tinha um processador melhor? Tinha, mas o que de fato era Blast Processing? Ninguém sabia o que era, mas todo mundo enchia a boca pra dizer que o Mega Drive tinha Blast Processing, que era melhor porque tinha Blast Processing. Então é mais ou menos isso que eles querem fazer com os números, mostrar que, porque o meu jogo tá rodando com isso, com Ray Tracing ligado, com isso, aquilo, que é jogo que principalmente a geração de hoje faz muita questão por isso, e ostentar que o meu computador roda o jogo a 120 quadros por segundo com resolução tal, não sei o que. Às vezes o cara nem sabe jogar direito, às vezes o cara nem aproveita a experiência do jogo como deveria, mas ele isso, quer estar lá fazendo aquela transmissãozinha no Twitch, no YouTube, no Facebook Gamer, com aquela contagem de frame ligada só pra mostrar que ele tem a placa de vídeo Pica das Galáxias que tá rodando o jogo a 120 frames por segundo. Esse cara não sabe jogar, cara. Pornografia visual. Entendeu? Aí é pra esse tipo de público que hoje é quem tá crescendo, hoje é quem tá ditando pra onde o mercado vai, que tá sendo feita esse tipo de especificação. Eu acho que a diferença maior pros jogos hoje, que assim, que logicamente que a tecnologia vai proporcionar, vai ser assim, profundidade de narrativa através da imersão no ambiente. Porque assim, os jogos maiores permitem que você faça jogos literalmente maiores. Uma coisa que começou, por exemplo, lá atrás no Dreamcast com Shenmue, que a pessoa tinha uma vida dentro do jogo, que tinha um relógio específico dentro do jogo, você tinha que trabalhar, tinha hora para fazer as coisas, que você via que as pessoas dentro da cidade tinham rotinas individuais, cada uma. Se você passasse de tal hora em tal lugar, você ia ver aquela pessoa trabalhando, depois, se não fosse o horário dela, a pessoa não ia estar lá. Esse tipo de coisa vem crescendo massivamente. E eu acho que isso só tem a crescer mais. Eu acho que o exemplo maior do que a gente vai ver isso na próxima geração, o que promete, vai ser o novo Cyberpunk. Né? Que o pessoal já começou a meter o pau agora quando saiu uma gameplay de 10 minutos. Porque o gráfico parece com GTA V. Véi, foda-se! A proposta de Cyberpunk não é gráfico. É a experiência, é vivenciar o universo cyberpunk. Com certeza. E, justamente, e essa galera que mete o pau é justamente essa galera que só quer saber do gráfico, só quer saber de resolução, de frame rate. E esses haters não vão aproveitar o jogo. Entendeu? É. Essa é a questão. Sabe quem é essa galera? Sabe quem é essa galera, Demolei? Aquela galera que vai, gasta 15k num PC pra jogar League of Legends, tá ligado? Pra jogar Minecraft. Bota ali. Exatamente. É, e Fortnite. Tá ligado? Véi, é uma coisa que eu espero muito ver, é justamente a inteligência artificial agindo nesse jogo, sabe? E outra coisa que eu espero muito ver são os comandos de voz. Se você poder conversar com o jogo, sabe? Você falar e ver isso de volta, assim. Acho que seria interessante de ver. Achei que eu já fizesse isso. Mas a gente sabe que, no final das contas, essa briga da nova geração sempre fica entre PlayStation e Xbox, né? Sim. Sim. Em termos gerais, vocês acham que quem é que leva nessa geração, pelo que vocês já têm visto, assim? Tá mais pra PlayStation, tá mais pra Xbox? Levar, eu acho que... Eu não posso opinar com relação a isso aí, porque a Microsoft mostra, ultimamente, que tem aprendido com alguns de seus erros do Xbox One. Porque, assim, ele tinha uma posição bem favorável com o Xbox 360, teve muito sucesso e tal. Só que no Xbox One, o que é que os caras fizeram? Eles jogaram o console com o preço mais alto do que o PlayStation, que é a concorrência, com uma série de requisitos ali. Ah, você não pode desconectar da internet, você não pode comprar sem o Kinect, você não pode jogar com o Kinect desconectado. E isso fez as pessoas, desde o começo, meio que desgostarem da Microsoft, porque eles estavam com exigências meio abusivas. Então disse, e outra coisa. E aquela primeira E3 lá que eles revelaram o Xbox One foi muito infeliz, porque eles não focaram nos jogos. Eles funcionaram nas milhões de possibilidades de interação com o console e quase não falaram de jogo. Falaram que você podia assistir televisão de tal jeito e que você podia interagir com a televisão, você podia mudar de canal falando e você podia mudar de canal com um comando de voz e você podia, tipo, jogar com a pessoa e falando pelo Skype ao mesmo tempo, atender chamada de Skype enquanto você assiste televisão. Falou mil coisas e não falou de jogo. E o slogan for the players do PlayStation foi justamente o gancho da E3, da Microsoft, que não fizeram coisas para os jogadores, fizeram para que o Xbox One fosse uma peça da sala de estar, entendeu? Então, isso fez com que o Xbox One caísse. Apesar de ser um console bom, apesar de ter um serviço excelente, a Xbox Live é imbatível, não tem rede online que bata a Xbox Live. Mas a estratégia de marketing do começo do Xbox One foi o que destruiu o console. Aí, o que é que eles estão fazendo agora? A Microsoft, ao longo dessa geração, vem comprando muitos estúdios. Eles compraram mais de 10 estúdios grandes. Uhum. Então, se o pessoal reclamava que não tinha exclusivo, que não tinha isso, eles compraram muitos estúdios bons. Aí tem carrado agora. Justamente, para poder o pessoal não ter mais essa desculpa. Então, assim, o que é que vocês querem? Vocês querem jogo? Vamos concentrar em jogo. Aí o que foi que eles fizeram? Tiraram a obrigatoriedade do Kinect, tiraram outras coisas, caparam outras coisas que tinham operacional e focaram no jogo. Aí beleza, mas o que? O PlayStation tá saltando mais jogo. Então, o que é que a gente pode fazer pra poder ter exclusivo? Se a gente não pode pagar por contratos de exclusividade com grandes produtores como a Sony tá fazendo. Não, vamos criar nossos próprios jogos. Eles já tinham expertise de outras franquias boas. Todo mundo conhece que são os chamas do Xbox, que é Halo, Forza, Gears of War, essas coisas, que são jogos excelentes. Consolidados. Então vamos fazer o seguinte, eles foram, compraram todos esses estúdios, juntaram tudo num bolo chamado Xbox Studios, que era Microsoft Studios, virou Xbox Studios, pra mostrar que tudo isso vai fazer jogo pra Xbox. É. Então, com relação exclusiva, eu acho que a gente pode esperar mais exclusivos nessa geração pra Xbox. Eu acho o seguinte, acho que assim, complementando rapidinho que o Demir falando, não vou nem demandar muito, tudo que ele falou, concordo com relação à Microsoft, mas chutando assim por cima, eu acho que um grande problema que a Microsoft tem, e ela não conseguiu resolver isso ainda, e eu não sei como ela vai resolver, mesmo com compra de estúdio, mesmo com investimento, ela não tem o mercado japonês. No mercado japonês, ela é atropelada. É tipo assim, não tem nem o que falar. Eles tentaram já fazer lançamento primeiro lá, dar prioridade pro japonês. O próprio Xbox 360 vinha com uma gama, por exemplo, de jogos que os japoneses gostavam mais, que eram os shmups. Teve mais shmups, por exemplo, no Xbox, por exemplo, 360 do que no PlayStation 3. Esse é um grande problema. É como eu falei lá no anterior, o negócio é global. Então, a Sony, ela é um mercado muito parelho. A Sony, como o Demolir falou, você gosta de 10 teraflops, 12 teraflops, você não vai decidir. Isso aí é só pra, como ele falou, pra hater mesmo, o cara que quer ficar medindo. Mas eu acho que o grande desafio da Microsoft é ela chegar no Japão e ela fazer, não, eu quero pelo menos 50% do mercado. Ou 30% do mercado. E o problema é esse, o problema é que chega no Japão, que é o segundo maior mercado do mundo, né? Fica ali entre Europa, Japão e Estados Unidos, né? E o problema dele é esse. Então, se a gente for contar de número de vendas totais, a PlayStation, ele sai um pouco na frente por conta disso. E isso pra mim é uma coisa que pode ditar quem vai sair na frente. Então, eu acho que o grande desafio da Microsoft é isso. Esse é o desafio dela. Como podemos conquistar o mercado japonês? Como podemos brigar? Como, por exemplo, a SEGA fez a tanto um marketing forte dela nos Estados Unidos e conseguiu fazer uma briga boa com o Super Nintendo, com um marketing muito bom. Mas isso ela vai ter que fazer. Essa que é a grande lição que a Microsoft tem que fazer. É como ela vai conseguir lutar no mercado japonês. E essa parada que Debole falou da falta de tato deles com o marketing, né, lá no início do lançamento do Xbox One. Eu lembro que a Sony, ela apresentou depois, né, o PlayStation 4. E eles fizeram uma coisa assim que, pra mim, nesse sentido, jogou a pá de cal em cima da Microsoft. Que eles finalizaram a apresentação do PlayStation 4, uns dos CEOs lá da Sony, eu não lembro, pegando um jogo e emprestando pro outro cara, tá ligado? Que foi a Microsoft que tinha feito essa limitação de... Você não poder revender o jogo. O jogo ia ser somente a chave e ia ser descartável. Aí a Sony, os caras chegaram, pegaram o jogo, terminaram emprestando, entregando o jogo pro outro cara, tá ligado? Aí, bicho, é o que demolei disso, velho. Isso é uma parada que a gente acha que não importa, mas importa pra cacete, pô. A Sony já vinha do PS2 como console mais vendido da história, já vinha com PS3 sucesso, e os caras meio que não tiveram cuidado nessas limitações. E concordo também que a Microsoft, ela vem aprendendo com os erros dela, né? Isso aí é uma das coisas também que indica que eles estão trabalhando diretamente nos erros que eles cometeram no Xbox One, é justamente essa questão da estratégia de preço. Tudo indica que o Xbox Series X vai ser mais barato do que o PlayStation 5, e que o Series S, que existe esse rumor forte aí que vai sair, vai ser pela metade do preço do Series X. Mas aí pela metade do preço. Só que aí vai ter algumas limitações. Vai ser capado, né? Pra você. Não. Uh-huh. Olha só qual vai ser a proposta deles. Porque é o seguinte: o Series X é pra quem tem aquela TV pica das galáxias, 4K, com alta taxa de refrescamento, com a tecnologia mais nova de HDR, com todas essas coisas. Uma televisão dessa é caríssima, né? Todo mundo que tem uma televisão dessa em casa. Então, para você usufruir de todo o potencial, de toda a fidelidade gráfica do console, você precisa investir num setup de alta qualidade. E a TV é a principal coisa. No padrão do Brasil, você vai ter que desembolsar pelo menos R$6.000 numa TV decente para poder utilizar todo o potencial que o Xbox Series X proporciona. Porque eu sou rica! Só que aí vem a jogada. O Series S, ao contrário dos 12 teraflops que eles estão prometendo ali, vai ter menos. Parece que, se eu me engano, ele vai ter 7 teraflops. 7 ou é 9 teraflops, não sei, alguma coisa assim, é bem menos. Só que a questão é, ele é focado em quem tem TVs comuns. Porque a Microsoft fez um estudo de que a maioria das pessoas, a grande maioria, tipo quase 70% das pessoas que jogam, e jogam no PC também, porque como a Microsoft também é jogo para PC, eles têm esses dados de métricas, eles veem que a resolução mais popular do mundo ainda é 1080p. Então eles querem fazer o seguinte: o Xbox Series S seria voltado para rodar os jogos da nova geração em resolução 1080p. Então, para isso, como é uma resolução 4 vezes mais baixa que o 4K, ele não precisaria de tantos teraflops como o Series X, né? E rodaria, você poderia ter a experiência da nova geração na sua TV comum, pela metade do preço. Que a gente sabe que é o que vai vender, justamente, né? Isso é uma estratégia interessante porque, por exemplo, eu tenho uma TV aqui que eu comprei para o Xbox, na época que o Xbox One saiu, porque eu tinha uma TV que era bem chechalentazinha, e disse, não, eu não vou comprar uma TV de um videogame de última geração para jogar com uma TV ruim. Só que assim, uma TV 1080p é um preço, uma TV 4K com 120 frames por segundo, com HDR, esse negócio assim. É diferente você comprar. Frigobar, né? Essa coisa, fogão seis bocas, essas coisas. É, ficou muito mais caro você adquirir esse de equipamento. Então, e a minha TV tá aqui, eu tô usando até hoje, tá perfeito. Eu não tenho pretensão de trocar essa TV nem tão cedo. Então, pra mim, vindo um console que eu possa experimentar todos esses jogos da nova geração, com essa velocidade da nova tecnologia de HD, SSD, de todas essas coisas, na minha TV 1080p, pra mim tá bom demais, véio. Eu não vou jogar contando pixel na tela, não. Eu quero saber a experiência do jogo. Eu quero ver o jogo, como é que vai ser. Então, pra boa parte das pessoas, seria uma excelente compra um console desse mais barato, que possa te dar a experiência da nova geração. Então é isso que... Por isso que eles estão tentando bater nesses dois lados, entendeu? Tanto o público gamer high-end, como o low profile ali, que quer somente jogar, não tá tão preocupado com o ray tracing, com 120 frames por segundo. Rapaz, tô falando aí, me lembrei muito, quem tem estratégia próxima disso aí é a indústria da moda, né? Sim. Que faz aqueles desfiles com roupa que ninguém usa, né? Bota uma roupa de tecido de ouro. Mas é só o conceito, é só para dizer que vai ser mais ou menos aquele elemento. Exatamente. Ali que vai ser utilizado. Mas isso aí, exatamente. Uma estratégia mais próxima disso aí é a indústria de telefones celulares. Você faz a mesma coisa com todo o celular. Tanto faz você pega o telefone mais pica das galáxias, como o celular mais básico. A diferença é como você utiliza esse recurso. Se o celular vai ser mais rápido, se vai ser mais lento. Mas basicamente todo celular faz a mesma coisa hoje. Então acho que é, sim, por esse caminho que eles, exato, estão tentando enveredar aí, para poder pegar tanto o público que não quer gastar, como o público que quer gastar. Tá, a gente falou em relação a preço, que aí no caso vocês já disseram que o Xbox tende a ser mais barato, no caso nessa geração, sim, nova, né, do que o PlayStation. As duas versões. PlayStation a gente não sabe. As duas versões, o PlayStation a gente não sabe por quanto vai vir, mas até pela alta do dólar, acho que vai ser uma cacetada. Né? Vai vir um negócio alto. Rumores indicaram, na Europa, teve um site que vazou um preço, a gente não sabe até que ponto esse rumor é real, que seria na faixa dos 600 euros, que daria em torno de $650. O PlayStation 5. Ah. Só que isso é muito caro. Papai. Aí o pessoal tá começando a falar, tá muito caro. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Em torno de $650 o PlayStation 5. Ah. Só que isso é muito caro. Papai. Aí o pessoal tá começando a falar, tá muito caro. Notou alguma coisa? Aí o pessoal tá começando a falar, tá muito caro. E agora? Aí o pessoal tá começando a falar, tá muito caro. Ai, meu rabo. Pablo, qual é a música, Pablo? Cara, aí já existe um outro rumor agora, que seria de $500. Que também é caro, mas é mais ali, entendeu? Quase o preço da lata de leite aqui da minha filha, bicho. Que pariu. E todos os rumores que eu ouvi até agora sobre o Xbox Series X apontam para $400, no máximo $450. O que indica que o Series S seria por $200. Isso seria mais barato do que o Xbox One X. É que, entendeu? Assim, o grande problema é o seguinte: as pessoas também medem baseado na geração passada. Quando o Xbox One, por exemplo, foi lançado, em 2013, eu acho, ele custou $499. E ele, isso, vinha com a versão... 500. É, ele vinha com a versão, né, com que todo mundo já achou bizarro, que era obrigado você a ter a câmera lá, né? Fazia parte, e aí a Sony que ganhou... Que foi o que eu comprei, na época eu paguei R$2.400 naquele console. E aí foi a Sony ganhou nisso aí, porque a Sony usou $399. Eu acho que tem muito rumor, eu já vi como o Demolay falou, por exemplo, falaram que vai custar $500 também o Xbox, e aí vai custar $250 o sem mídia física, né? O do PlayStation já vi por volta disso aí mesmo, de $500, né? Mas eles estão nessa guerra agora, eles estão espertos com isso daí. Porque a Sony, ela fez isso desde o primeiro PlayStation lá. Eles falam o preço, ele vai lá e anuncia um preço mais baixo, né? Então, como eles não estão participando de E3 também, tá tendo esse negócio da pandemia, então eles estão nesse joguinho aí. Ele fica, não, fala você primeiro o preço. Não, fala você, não, fala que eu falo. Então... Esses rumores eu acho que eles soltam de propósito, sim, só pra poder ver como é que fica o burburinho no mercado. como é que é a aceitação. Se o pessoal fala merda, se não fala... É o famoso colar, colou. É um termômetro pra galera. É um termômetro. Mas não cola mesmo. Eu me lembro que o PlayStation 4, quando chegou aqui, tava com uns 4 mil conto. 3.099. Tem mesmo. Era, né? E naquela época o dólar era o quê? 2 e pouco? Isso. Eu imagino agora, pô, com o dólar batendo quase 6 reais, essa porra vai chegar aqui caríssimo. É, tem uma parada que a Sony fez com o PlayStation 4, que há rumores também que eles possam fazer isso, que é subsidiar parte do preço do console, entendeu? Então, basicamente, eles vão dar uma reduzida ali, eles vão arcar com algum certo prejuízo, vamos dizer assim, pra ganhar na pra liberar, né? O console, pra liberar na quantidade e até mesmo com softwares, alguma coisa do tipo que eles afirmam, né? Vamos ver, eu acho que tipo, é uma saída interessante, se for uma experiência boa com o PS4 que eles tiveram, eu possa ser que eles voltem a repetir isso aí com o PS5, né? Mas é isso aí mesmo, acho que, por exemplo, isso que você falou, também eu li notícia também que eles sempre lançam acreditando que o lucro ou vai ser muito baixo ou vai haver uma perca por unidade. E aí eles querem ganhar depois em acessórios, em outros formatos. Tanto a Microsoft fez isso também. A Microsoft já fez isso há anos. Uhum. A Microsoft, quando ela lançou, por exemplo, o primeiro Xbox, ela não ganhou dinheiro. Ela lançou pra ver como é que era o mercado, como é que ela entrava, né? Então, dizem que ela não ganhou dinheiro. Mas essas empresas grandes, como, por exemplo, a Sony e a Microsoft, elas podem ter esse privilégio porque elas têm outros produtos. Então, elas podem ter, diferente da Nintendo, por exemplo, ou desse Madbox aí. Que se naufragar, o prejuízo é muito maior, né? Então, eles têm essa vantagem. Pablo, qual é a música, Pablo? Perdão, não resiste. Dois consoles já tem data de venda, não, né? Não. Final do ano, mas sem data marcada. Eles estão planejando... São rumores. Que a Microsoft prometeu que até o final do ano vai lançar. A Sony, eu acho que por aí também. A Sony ainda tá se segurando, né? Mas isso tudo indica que vai ser Natal também. Ou dia de ação de graças, né? Que eles gostam de lançar um pouco antes também, né? Que aí já... Que é em novembro, né? Mais ou menos. Ah. Isso, novembro, por aí. É mais ou menos... Porque eu lembro que eu vi no lançamento do jogo do Homem-Aranha, lá do Miles Morales, do PlayStation, que tinha lá dizendo 2020, né? Lançamento 2020. Uhum. Então deve ser realmente os dois ali pelo final do ano. Outra coisa que eu queria falar um pouco aqui também é a questão do design deles, né? Eles vêm... O Xbox tá mais dentro da caixa, né? Tá uma coisa, literalmente. Literalmente. Ninguém pode reclamar do design do Xbox porque... Não. É box. Tipo, o nome já ele tá não frustra. É a chapuleta, né, meu amigo? É a chapuletada, meu amigo. Parece literal o negócio. Tijolão 8 furos. Ele não frustra porque ele é sempre igual. Agora, em compensação, o PlayStation, nesse ponto, eu acho que ganha porque ele inovou pra cacete, né, velho? Assim, mudou. Enfim, o famoso PlayStation branco que todo mundo esperava vai chegar aí. O design completamente diferente. Eu acho que o PlayStation é mais alto também do que o Xbox, né? Maior também, né? Sim, já saíram alguns comparativos, ele é maior e mais alto. Eu achei assim, de certa forma, é porque eu gosto e não gosto. Eu gosto de algumas coisas e outras não. Por exemplo, o 100 unidade de disco, eu acho bonito porque ele é simétrico. O que tem unidade de disco, ele tem um negócio como se fosse uma escoliose. Ele tá grávido, cara. Ele dá uma desviada de nível ali, poder caber. É um negócio meio que botaram ali de última hora, o drive. Eu tá esperando o BDzinho. Não gostei daquilo ali. Ele é extravagante e não é ao mesmo tempo. Eu não tenho uma opinião muito bem formada, não. Talvez quando eu vê-lo pessoalmente, eu possa dissertar um pouquinho mais. E o Xbox vai pelo... caminho totalmente oposto, ele é extremamente conservador no design. Quadradão, apesar, né, de ser moderno por causa de ter linhas retas e tudo mais, mas assim, ele não ousou em nada. Nada. Em nada. Ele só quer estar ali pra ser o console fodão e acabou-se. Mas ele não quer ter um design assim, ele não teve nenhuma pretensão de se mostrar como um aparelho físico bonito. Ele ousou e não ousar, entendeu? Exato. Ousou e não ousar. A ideia é justamente essa. Ele foi minimalista até demais. Os controles seguem a mesma ordem, né? No PlayStation mudou bastante o controle, mas o do Xbox também não teve muita mudança, assim, em questão de design, não, né? Mudou pouco e os controles do Xbox One serão compatíveis com o do Xbox Series. O problema de hoje é que tá acontecendo o seguinte. Esse negócio de design é um negócio muito complicado, porque não tem como agradar todo mundo. Não tem como. Eles devem ter feito uma pesquisa de mercado, né? Por exemplo, eu vi, por exemplo, umas... Minha esposa, por exemplo, ela gosta de videogame. Minha esposa tá até jogando Tomb Raider agora. A minha esposa achou lindíssimo o PlayStation 5, né? Eu fiquei tô na pegada do Demolay. Eu acho que ele agradou, mas ele tem... É extravagância mesmo, entendeu? Então, eles estão tentando atingir outro público. É, mas eu cheguei a ver que, tipo assim, como o mundo hoje tá meio complicado, tem muito mimimi, eu já vi gente reclamando que os botões não são mais coloridos e aí não representa a comunidade LGBT, por exemplo. Então, eu vi isso aí, cara. Tipo assim, não é piada. A gente reclamou porque o console tinha que ser preto ou não podia ser branco, por causa do que tá acontecendo aí fora no mundo. Então, assim, é muito difícil, né, você agradar, né? Não tem como agradar todo mundo, cara. Não tem. É tipo, vai ser assim e acabou. Eu gostei mais, assim, como você falou, eu gostei mais da parte, como eu sou um cara mais conservador nesse sentido, eu gostei, por exemplo, mais do design do Xbox. Mas já estão falando, por exemplo, pelo tamanho do console do PlayStation 5, ele vai ter talvez um dos melhores sistemas de refrigeração. Então, tem que esperar, não tem jeito. É muita especulação. Mas é o negócio da beleza do negócio é muito subjetivo. Essa é uma coisa que o Rubens falou aí da refrigeração. Foi que eu achei curioso pra caramba na apresentação do PlayStation 4. Do 5. Vocês notaram que foi o primeiro PlayStation a ser apresentado pra funcionar em pé. Apesar do 2, você já podia colocar ele com um setup dele em pé e tal. Mas nenhum dos PlayStation anteriores, eles tinham a configuração assim, pra, ó, funciona em pé, de fato, tal. E já falaram que o 5 agora, ele foi apresentado em pé e ele refrigera melhor em pé. Eu achei isso massa, velho. Ele tá parecendo um modem, né? Tepelic. É o modem. O Xbox também foi pensado pra ser utilizado em pé por causa do fluxo natural da física dos gases mais quentes, né? Que a tendência é o calor subir. Então, tipo, a parte que sai, o ar quente é justamente em cima e vai, tipo, a ventoinha vai soprar pra cima, não vai ser por lados, não vai ser pra nenhuma outra direção. Faz bastante sentido. Uhum. Agora vocês falam de refrigeração e tal, e cai num outro ponto aqui pra mim, que é o que é que traz de novo, né, nesses dois consoles, de novas tecnologias, o que é que aparenta ter de novidade real, assim. A gente pode acabar falando também de especificações técnicas, do hardware, etc. Mas pra vocês, o que é que vocês percebem de novidade? Eu me lembro que eu vi alguma coisa em relação ao microfone no controle do PlayStation, que melhorou alguma coisa, né? Sim. O que é que vocês pescaram aí dessas... Tem a questão dos triggers, né? Do controle do PS5, né? Que basicamente os botões L2 e R2, isso aí vai ser uma novidade, você vai ter... Basicamente a resistência do que você tá fazendo ali dentro do game. Por exemplo, você vai puxar um arco, o arco e flecha lá, você vai puxar, você vai sentir uma resistência maior, entendeu? Então isso aí vai abrir brecha justamente para a experiência com o jogo, né? Isso. E isso entra muito no que a gente já discutiu aqui, velho, que eles estão apostando demais na experiência do jogo, como a gente falou aqui, velho. Imersão, então, assim, não... Essa questão dos gatilhos do PlayStation 5 são uma evolução natural do que fizeram nos gatilhos do Xbox One, que já tinham... sensações individuais para os dois gatilhos, né, de L2 e R2. Quando você jogar, por exemplo, para quem qualquer pessoa que seja acostumada, por exemplo, jogar os jogos de corrida, por exemplo, Forza, dos Xbox 360, quando você pega o primeiro, foi a sensação que eu tive quando eu peguei o primeiro Forza do Xbox One que saiu, a sensação era totalmente diferente. Porque eles conseguiram fazer uma bruxaria naquele controle, que eu não sei o que eles fizeram até agora, que eu consigo sentir a derrapagem dos pneus, eu consigo sentir a aquaplanagem no controle. Isso. Eu consigo sentir quando o carro fica mais leve no controle. Tipo, eu consigo sentir... Eu acho que assim, já deu pra perceber que a gente tem um fanboy da Microsoft aqui. Não, eu tô dizendo assim, pela minha experiência. Não, alguém, por assim, favor, se levante pra defender o PlayStation e a Sony. Não, pô. Entendeu? Eu tô dizendo assim, é a minha experiência que eu tive com esse controle e eu vejo que essa proposta que a Sony tá colocando é uma evolução natural desse processo, entendeu? Uhum. Isso que eu tô dizendo assim, é um ponto a favor da Sony. Porque se a Microsoft vai utilizar a mesma tecnologia do controle do Xbox One, é uma coisa que foi lançada em 2013. E a Sony agora tá trazendo uma coisa acima disso. Entendeu? É isso que eu tô falando. Eu não tô defendendo a Microsoft, eu tô dizendo que isso é uma coisa legal e tô dizendo que a Sony tá trazendo uma coisa ainda mais legal. É isso que eu tô falando. Eu acho que por exemplo, no caso de controle do Xbox, por exemplo, eu não senti isso aí que o Demolei falou. O pouco que eu joguei, eu já tive o Xbox 360, não tive essa imersão, conforme ele descreveu aí, né? O pouco que eu joguei, eu senti que ele era um controle, por exemplo, no meu entendimento, ele é um controle excelente, por exemplo, para FPS. Muito melhor que o da Sony, né? Para as outras coisas, eu não acho que ele seja grande coisa, porque eu acho que o foco da Microsoft era muito jogo, era o Forza e Halo. Então, eu acho que o controle para esse tipo de coisa, ele funcionava bem, né? Falando eu já de discordo de ti na questão do FPS. Mas beleza, vamos lá. Mas... Eita, quero ver fight, sangue. Bora pro fight, eu gosto de sangue. Só foi ficar bom, só foi ficar bom no controle Elite que você consegue alterar a altura dos gatilhos. Sim, sim. Porque pra tiro, você precisar puxar o gatilho até o final, além de cansar o dedo, você perde tempo, você perde precisão. Aí quando você coloca o botão do gatilho pra funcionar como clique, aí beleza, funciona bem. Mas isso do controle Elite. Então, o controle padrão do Xbox One, eu prefiro ele pra corrida do que pra FPS. Eu tô falando pra época, comparando com os controles entre PlayStation 3 e o controle do Xbox. Ah, sim, não tem, sim, é isso que eu tô falando. Agora, você comprar os controles mais novos, não tem jeito. O próprio controle novo da Microsoft, ele é melhor que o anterior, né? Mas com relação a, por exemplo, o que eu achei legal da Sony, e o que promete parece ser a diferença, até o próprio Mark Cerny falou um pouco disso aí também, que é o lance do HD, né, que vai ser um SSD. Ele aparentemente parece que vai ser mais rápido. Fizeram até inclusive um teste com o jogo do Homem-Aranha. Uhum. Tem uma parte de mudança de cena lá, que no PlayStation 4 parece que essa parte para carregar leva 15 segundos. E nesse SSD novo, que vai ser, eu acho, o Homem-Aranha do Miles Morales, vai levar tipo cerca de 1 segundo. Então eles estão prometendo... Não, isso tem explicação. Vamos, não, mas tudo bem, deixa eu só concluir, deixa eu copiar. Vamos lá. Aí eles estão prometendo um console que ele vai carregar parecido com um cartucho. Então, isso que eles estão prometendo. Essa é uma notícia, como você falou, de evolução, né, que a gente pode esperar. Assim como concordo com vocês, acho que em jogo, acho que mais gráfico, mais potente, gráfico igual de PC, e eu também não conto com isso. Eu conto mais com a parte da inovação. E isso, se for o que eles estão falando, for real, eu acho que é um grande salto. Porque os outros são um negócio chato. Se eles evoluírem pra isso, eu acho bem legal. Tomara que seja isso mesmo. Sim, eles precisam fazer isso, pô. Os jogos estão ficando grandes demais. Imagine fazer um loading pra um universo, tipo... Sei lá, não consigo nem imaginar o que seria, por exemplo, a proposta de Cyberpunk, como eles estão querendo fazer agora, sem essa estratégia de load contínuo, sabe? Diretamente da memória RAM com a velocidade a leitura da HD com a mesma velocidade da memória RAM. Porque imagina, eu sei, cada sessão que você tivesse que entrar, cada prédio que você fosse entrar, cada coisa que você fosse fazer, um load, load, um load, load, load, load, load, não tem como. E a parada do som 3D também, que falaram do controle do PlayStation 5 também, né? Vai ter uma parada assim de distribuição de som melhor pelo controle, né? É, eles melhoraram, eles não melhoraram, eles falaram que já admitiram, já que não melhoraram muito na versão do PlayStation 4. E eles vão ter essa lance de som 3D, eu não sei, eu dei uma lida sobre isso por cima, e eles estão falando que vai melhorar muito. Tanto o som do videogame no geral, como nessa parte que você falou de canal. Porque vai vir também outros acessórios novos, né? O próprio sistema de som deles, aquela Sony, da Sony Gold, né? O Wireless Gold, o Platinum, vai ser modificado, né? Vai ser outro acessório, né? Que eles estão introduzindo, né? Uhum. E falando dessa parte, por exemplo, de acessórios... Eles até perguntaram, porque pelo que eu vi, fez muito sucesso a parte do virtual, né? O VR, né? No PlayStation, né? E aí eles estão falando que é possível sim continuar, só que a preocupação deles agora é não colocar no mercado algo disso, porque isso é caro, né? Vocês podem ver que o VR não é um negócio barato. E eles têm medo de pegar e colocar, empurrar um negócio, um acessório muito caro no começo e poder atrapalhar as vendas também, né? Uhum. E sabe uma coisa assim interessante que eu vi também de questão de inovação, que aí é mais... pro lado de computacional mesmo, a nova geração, eles estão trazendo SSDs com capacidade de armazenamento bem acima do que a gente observa para os nossos computadores comuns, entendeu? Basicamente. Então hoje, é um armazenamento de 1 TB SSD, se você for comprar, é caro pra cacete, velho. Você tem que ter uma grana boa para desenrolar. Então, uma das expectativas dessa nova geração é justamente baratear essa tecnologia, Tipo, você conseguir ter um armazenamento SSD de 1, 2 teras por um preço mais em conta. Isso aí é uma coisa mais global que os consoles dessa geração pode estar trazendo aí pra gente, tá ligado? E isso é muito bom, porque quem usa sabe a diferença de desempenho de um SSD para um HD físico, pô, é uma coisa absurda. É absurda, entendeu? Então, essa eu acho que é um dos principais pontos. O que eu acho é assim, isso pode e não pode trazer um benefício imediato para os PCs, porque a tecnologia de SSD que eles estão utilizando são tecnologias proprietárias. Então, assim, é diferente do que se usa no PC atualmente. Toda essa enxurrada de elogios que o pessoal tá fazendo para o SSD do PlayStation 5, do Xbox Series X, é justamente porque a arquitetura do SSD permite uma largura de banda muito maior, né? Então, isso é uma coisa que os PCs atualmente não estão preparados para receber uma arquitetura dessa. Como o console foi feito do zero, ele foi feito para ter uma largura de banda pra que isso, permita, né? Que esse tráfego de informação seja alto. Os PCs atuais não. Tipo, tem essa limitação ainda do hardware do PC com relação a isso. Logicamente, isso vai melhorar, mas assim, não é uma coisa que muda da noite pro dia e tem custo. Não. Quando essa tecnologia de alta banda de tráfego do SSD para memória RAM chegar aos PCs, isso vai ser caro e não vai ser na mesma velocidade que, assim, tá de implantação no mercado que os consoles não. Mas o da Microsoft, ele vai ser proprietário. O da Sony, pelo que eu vi, não vai ser proprietário. O da Microsoft, por isso que até estão falando que ele tem uma vantagem do PlayStation. O da Microsoft vai ser proprietário, você tem que comprar da Microsoft mesmo, em parceria com a Seagate. A Sony, ela vai fazer o dela, mas ela falou que... mas ela até falou para antes, para você consultar quais empresas vão poder fazer um que é compatível. Ou seja, possivelmente, nesse caso, a Sony pode sair um pouco na frente por conta de preço. Porque se você não tem proprietário, você vai falar assim, olha, o meu é esse aqui. Mas essa empresa também está fazendo igual, essa empresa também está fazendo, essa empresa também está fazendo. Então, isso é uma vantagem, né? Ser mais compatível, né, com o mercado. Então, a busca pelo preço vai ser melhor. A única diferença que eu achei ruim aí a um ponto, eu acho que para a Microsoft, é o tamanho inicial. Aparentemente, o tamanho do Xbox vai ser 1 tera e o do PlayStation vai ser 850 GB, né? E aí... Isso que é interessante. Tem as diferenças, né? No final das contas, eles vão ser consoles muito parecidos, né? Mas aí vai ter uma diferença ou outra numa coisinha que pode fazer a diferença numa compra, né? No caso da gente comprar, né? Mas nesse caso, eu vejo a vantagem da Sony, né? Nesse caso. Pronto, vamos comparar aqui as specs do console para ver o que é que a gente pode esperar de um para o outro. Dimensões, a gente não tem a dimensão exata aqui do PlayStation 5 de tamanho, só tem aquelas fotos. Pelas fotos e pelo tamanho do controle, algumas pessoas fizeram algumas comparações na internet para saber mais ou menos como ele vai se encaixar ali na estante de casa, mas a gente não sabe exatamente o tamanho, né? Então, aqui, CPU. Os dois utilizam um processador aqueles Zen 2, né, que é customizado. Da Ryzen, né? Isso. Aí tem o do Xbox é 3.8 GHz, o do PlayStation 5 é 3.5 GHz. É um pouco inferior. Aqui, a GPU são os 12 teraflops do Xbox, né, são 10.28 teraflops do PlayStation. Só que o PlayStation tem um clock mais alto da GPU. Ele tem 2.23 GHz. E o clock da GPU do Xbox Series X é 1.82. Então daí, tipo, é meio que elas por elas, né? Tipo, ele pode processar menos instruções, né, de ponto flutuante por segundo, mas ele suporta um clock maior. Ele pode, tipo, no final vai ser a mesma coisa. Eles, na verdade, sempre são, né, Demolê? Você vê, nunca tem uma geração onde os videogames são muito diferentes em capacidade. Sim, assim. Justamente. Aí, sempre no caso de teraflops, o pessoal tá falando muito a respeito de o Xbox tem 12 teraflops, vai ser superior. Opa, bota o pé no freio aí, porque o clock da GPU do PlayStation é maior, né? Então, vamos ver até que ponto esses 12 teraflops vão mostrar, de fato, uma diferença gráfica, né? Porque, pra mim, no final, vai ser elas por elas. Né, memória, os dois vão ser GDDR6 com 16 GB, né, de memória RAM, igual para os dois. Largura de banda, essa largura de banda é um pouco controversa. Ela é maior e não é ao mesmo tempo no Xbox, porque ela tem 10 GB de, mesmo, de largura de banda rodando a 560 GB por segundo e 6 GB a 336 gigabits por segundo. E o PlayStation 5 tem 448 gigabits por segundo, ou seja, é menor do que os 10 GB principais do Xbox, mas é maior do que os 6 GB secundários do Xbox. Porque o Xbox utiliza uma largura meio que híbrida. Eles são meio que duas bandas separadas. Uma banda para poder fazer cálculo de geometria, os cálculos de condicionais do jogo em si, e outra memória, outra largura específica só para o fluxo da GPU. Então é diferente da largura geral unificada do PlayStation, né? Então eu não sei até que ponto isso pode fazer diferença a favor do PlayStation, a favor do Xbox. Isso aí a gente vai ter que esperar para ver mesmo, porque é meio confuso aqui, tá meio nebuloso essa memória, essa largura de banda híbrida do Xbox. O armazenamento, né? Tem essa questão do armazenamento SSD do PlayStation, 825 GB, 1 TB do Xbox, né? Disco pode ter ou pode não ter, dependendo dos outros dois. HDR, aqui na tabela de espécie que eu tenho aqui, não informa qual é o HDR que o PlayStation vai usar, mas provavelmente vai ser o mesmo HDR do Xbox Series X, que é o mais recente que tem. HDMI, aqui ele diz que tem duas portas HDMI, provavelmente vai ser uma para entrada e outra para saída, como o Xbox One tem, não tive para ter duas HDMIs, a não ser que o Xbox tenha alguma pretensão de fazer trabalhar com dois monitores. Isso eu acho improvável, deve ser somente para entrada e saída mesmo, da mesma forma com o Xbox One, né? E é isso. Tipo, por mais que as pessoas falem que Xbox One X tem mais hardware, eu acho muito difícil que essa diferença seja muito grande. Eu acho que vai ser muito pequena a diferença. Uhum. Talvez uma diferença assim... Pronto, a diferença pra mim vai ser o seguinte. Lembram que o Xbox One, o normal, e o PlayStation 4 normal tinham algumas diferenças de performance porque o PlayStation 4 utiliza DDR5. E o PlayStation e o Xbox usa DDR4 ainda. Então essa diferença já faz uma diferençazinha no frame rate, faz diferença um pouco na renderização das texturas. O jogo roda a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha gráfica a favor do PlayStation 4. Eu acho que essa diferençazinha vai existir, pelo que eu vi, a favor do Xbox. Mas não vai ser nada que siga, que coisa do outro mundo. Que coisa absurda. As configurações, né, ali estão... Então, elas por elas. Porque o que tem de bom em um tem ruim no outro, o que tem de bom no outro tem ruim no um. Então, no fim das contas, a briga vai ser grande. Eu queria pedir licença aqui para perguntar se Simba está online. Simba, você está aqui ainda? Eu estou aqui deliciado, vendo a aula desses caras aqui. Manjam muito, mano. Eu vou explicar o que aconteceu. Não, eu vou explicar o que aconteceu. Ele esqueceu que estava no podcast e ele estava ouvindo e aprendendo com vocês. Eu tenho certeza. O Simba, não. Porque o Simba, no lugar de contribuir, ele tava aprendendo, né? Eu vi, só vendo. Ele tava aqui com a canetinha na mão, pô, só anotando as coisas, eu vi aqui. A caneta aí também, com a caneta na mão. Simba, eu vou escutar só. Pra lhe puxar pra conversa, eu vou lhe perguntar, Simba, o que é que você espera dos jogos? O que é que você acha que vão ser os grandes jogos dessa nova geração? Diga aí pra gente. Olha, veja só, essa questão técnica que os meninos aí abordaram, esse definitivamente não é meu perfil. Por quê? Eu não sou um cara que vai olhar qual é a porra do processador gráfico. Eu não tô nem aí, sabe? Eu quero o produto final. Então assim, na época do lançamento do PlayStation 2, transição pro 3 e tal, eu era um cara que me importava muito pro gráfico. Eu olhava e falava assim, não, isso aqui tá real, isso aqui é um ser humano na TV? Eu era esse cara. Hoje não, velho. Hoje eu tô muito mais preocupado em apreciar a experiência que aquele serviço vai me dar. O gráfico pra mim agora tá em segundo plano, o poder de processamento, o que for, velho. Foda-se. Qual é a experiência que aquilo vai me dar, sabe? Eu tô mais nessa vibe. Então, quando a galera vai discutir sobre, não, porque o Xbox vai fazer isso, o PS5 vai ter tal poder de processamento, velho, Eu prefiro me retirar, tomar minha cervejinha e foda-se aí vocês nessa guerra. Foi quase o que você fez agora no episódio, né? Você se retirou. Eu vou comprar o que me dá a melhor experiência e tal. Tá errado, não, tá certo. A vibe é justamente essa. Mas é por isso que a gente misturou os dois episódios, os dois podcasts, né? Porque os meninos vêm com toda essa carga teórica, acadêmica, e a gente vem com o pé na merda. Então vamos embora. Simba, só pra isso aí também, assim, a gente tenta trazer informação. O Demolei também, ele também, a gente tem, é muito parecido o perfil que você falou. É, eu e o Demolei também somos parecidos com o perfil que você está falando. Tanto que a gente joga retrô, uhum. A gente gosta muito. A gente briga até mais às vezes, debate mais sobre Super Nintendo e Mega Drive do que os consoles novos, né? E o que você falou é bem verdade. É, a gente traz a informação porque é importante, né? A gente dá uma estudada, claro. E tal. Mas eu, por exemplo, eu puxo os jogos, por exemplo, da última geração. Tem cara que, por exemplo, eu tenho o PlayStation 4, né? E tem gente que vai falar, por exemplo, não joguei ainda o God of War. Porque eu dei prioridade para outros jogos e eu jogo outras uhum. plataformas também. E às vezes eu me divirto mais, por exemplo, num jogo pequeno, com gráfico, por exemplo. Não sei se você conhece a Devolver, faz alguns jogos mais simples. Uhum. E eu jogo mais esses jogos. Eu tô jogando, por exemplo, um jogo chamado Enter the Gungeon, né? É bem difícil o jogo. E ele é um jogo gráfico tipo 8-bits. E eu também, eu sou que você, eu me preocupo com isso. Me preocupo com que tipo de experiência o jogo vai trazer e o que ele vai agregar pra mim. Agora, o gráfico tá igual um homem, eu também não me preocupo muito com isso. Tanto que eu me perco nesse negócio de... Eu vi o cara explicando sobre teraflops e o CU, o próprio Mark Cerny da Microsoft, da PlayStation falou que esse negócio de 12 teraflops, 10 teraflops, na hora que você for jogar, você não vai sentir. Aí, nesse caso, você tá certo. Não vai saber, né? É verdade. Ó, eu vou dar um exemplo pra você. Simbinha, quantas horas de Geralt tu tem? The Witcher. The Witcher, cara, eu me perdi naquela desgraça, velho. Eu já passei muito tempo jogando. Eu acho que eu zerei tudo, tipo, todas as expansões e tal. Acho que eu tenho mais de 200 horas de jogo. Agora, porque assim, eu tinha uma coisa bizarra, velho. Eu ficava muito imerso no jogo. Eu parava, assim, o Geralt numa colina pra apreciar o pôr do sol, cara. Era um negócio muito louco. Tu tava usando o quê, Simba, nesse momento? Tipo, é só álcool? Era o crack? Como é que é? E o Gwent? Ah, sim, eu jogo, mas eu migrei do Gwent pra o Legends of Runeterra atualmente. Mas volto pra minha pergunta. O que é que você acha que é a grande promessa aí dos títulos pras novas gerações? O que é que você viu aí que você gostou? Olha, lá da apresentação, eu achei... Assim, teve uns jogos que, graficamente, minha primeira impressão gráfica foi assim, foi esquisito. Tipo, what the fuck, velho? Que é isso? Eles estão colocando aí na minha tela. Então, mas como atualmente, pra mim, o gráfico não importa muito, é mais a experiência, eu acho que a questão de você não estar só focado na tela, você também estar focado no controle, a sensação de controle estar te passando, um áudio diferente, vão contar demais pros jogos, né? Essa questão gráfica, que eles apostam muito, num FIFA da vida. Eles, uhum. eles querem colocar a camisa do jogador suada. Véi, eu acho isso muito válido, eu acho isso muito legal. Se a proposta do jogo é simular uma coisa real, cara, perfeito. Simula o suor, simula a lesão, o gramado lá, show. O NBA 2K também, eles querem chegar no padrão de simular, né? Querem simular o mais próximo possível da realidade. Então, nesse aspecto, eu acho que essa nova geração vai trazer muita proximidade para isso aí. Eles vão conseguir graficamente, eles têm muito mais poder atualmente, eles vão conseguir graficamente fazer umas coisas surreais, né? Teve aquela, inclusive, aquele filme que lançaram que até acho que titularam errado, né? Que colocaram assim, como serão os gráficos do PS5? E, na verdade, era o motor da Unreal, né? Rodando, uhum. uma linguagem específica, não é que aquilo ali vai ser o gráfico do PS5, aquilo é um motor rodando e tal. Então, graficamente, eu acho que o salto não vai ser tão grande assim, mas vai ter ganho de poder, sim. As coisas vão ficar mais bonitas. Mas eu aposto mais nas experiências. O que é que esses jogos vão trazer pra mim? Qual é a imersão, sabe? Porra, imagina aí um The Last of Us da vida, que pra mim foi uma coisa muito surreal. Um jogo muito, muito, muito à frente assim, do seu tempo, numa tecnologia de hoje, com o PlayStation 5 ou do Xbox. Sabe? Um Forza, que eu acho muito do caralho. A questão de simular um carro tão, tão, tão bem feito, velho, na tecnologia de hoje, sabe? Minha expectativa é que não seja tão caro, pelo amor de Deus, vai ser. Não, então já tá frustrado. Próximo expectativa. Que não seja tão caro, velho. Mas a, o ganho da sensação, o ganho da experiência, eu acho que vai ser muito massa, velho. Vai ser muito legal. Eu tive uma sensação, velho, com essa apresentação dos jogos, que de início, Natan também teve, a gente tava se falando... Do PlayStation, né? Do PlayStation, aqui. É, Natan teve essa impressão inicial, mas eu fiquei relutando, né? Porque eu admito que eu sou um cara, que eu sou um pouco fanboy do PlayStation. É, tipo, os exclusivos pra mim da PlayStation são absurdamente superiores, assim. Tipo, me faz comprar o console. Aí só a opinião é minha, né? E eu tava com expectativa da porra, velho, com PlayStation 5. Aí entra naquela questão do erro de marketing que por exemplo, o Xbox cometeu, a Microsoft cometeu. Os caras, pô, um dos primeiros jogos que os caras trazem pra apresentar, vocês esperando novidade, aí os cabos vêm e joga GTA V na sua cara, tá ligado? Beleza! Marmita requentada de três gerações. Exatamente! Pra trás. Exatamente, pô, um jogo foda. Jogo GTA V é sim, foda. Sim, jogo foda. Foda demais. Sim. Mas queremos novidades, né? É, você tá esperando uma parada nova, aí quando eu olhei, pô, GTA V, eu digo, não, mentira, pô, os caras não estão fazendo esse novo, não. Terceira geração com GTA V, puta que pariu, estão espremendo o pano, né? Pegaram o pano molhado, estão espremendo até o último momento. E a experiência toda da parada, eu acho que, tipo, beleza, uma coisa massa que eu achei, deram uma oportunidade a muito estúdio indie, tá ligado? Que a Sony também tem muito disso, que os caras... É, apoiam questão de estúdios menores, tá, jogos menores ali na plataforma. Mas concordo que foi Natan que me fez abrir os olhos pra isso. Eu dou até os créditos pra ele. Que, velho, não era o momento, tá ligado? Tipo, você tá esperando uma grandiosidade da porra do console, cara. Aí você começa a trazer jogo indie, pô, que no meu PS4 e até PS3, sim, eu digo sem medo, você pegaria ali e tava jogando aqueles jogos que os caras apresentaram ali, tá ligado? Eu diria uns dois ali que rodariam inclusive no PlayStation 2. Temos ali que tem o cenário ali cel shading, que é com planas, os negócios tudinho, que rodaria no PlayStation 2 ali tranquilamente. Pois é, cara. Então não é uma coisa que se mostre numa apresentação do console última geração que vai revolucionar o mercado. Exato. Exatamente. Isso. Aí eu fiquei meio... Beleza, liberaram Horizon 2 lá, que foda, todo sim, mundo ficou foda, no hype. Foda, muito foda, véi. Miles Morales, liberaram lá o Resident Evil de... Village. De Lubizum. Homem agora, né? É, então, assim, teve umas paradas assim que, beleza. Mas só, velho, que foi muito pouco, velho. Botaram... velho, você tava esperando um hambúrguer e veio creme crack, tá ligado? Não, isso foi GTA. Foi uma parada. É que eu acho que a sensação... Porque, tipo, o Ted e o Natan, eles começaram a assistir e depois eu entrei pra assistir junto com eles. E a sensação no final é que quando acabou, que assim, o painel lá no YouTube escureceu, a gente ficou, tipo... Não, acabou. Não, peraí, calma, vai vir mais coisa. Vai vir mais coisa. Acabou? Foi isso? Como assim? Acabou? É isso? Que merda é essa, pô? É, eu confesso que foi um pouquinho frustrante, assim, os jogos, acho que 80% pra mim foi meio quê, sabe? Tanto pô, faz. Aquele do moranguinho, pô, vai se... Eu quero ver moranguinho, não. Começo de geração é sempre assim, cara. Sempre As aventuras do gatinho de mochila num universo onde só tem robô. Velho, isso foi foda, velho. Mas o Horizon foi massa, Tiveram coisas boas. É, em termos de gerais aqui, acho que vocês ficam com qual? Rapaz, se tiver realmente... se sair de fato o Xbox Series S, que é esse barato, voltado para quem tem TVs comuns, para não precisar comprar uma TV pica das galáxias, eu vou de Xbox sem errar. Demolei, peraí, vamos ser sinceros. Não, eu tô falando você do meu gosto. Você está aqui numa roda não. De amigos, você sempre escolheria. Eu sei, entenda, eu gosto de PlayStation, eu gosto muito de jogo PlayStation, A questão é, agora... Os consoles estão ficando muito caros, pô. O setup realmente é muito caro. Eu tô começando a ver, mas... É verdade. O que eu preciso pra jogar? O que, que eu preciso pra jogar? Eu preciso de um console, eu preciso de uma TV. Se eu vou precisar de uma TV, de trocar minha TV, atualmente eu não vou comprar o console. Entendeu? É essa a questão. Então, se realmente sair o Xbox Series S, eu vou de Series S. Se não, eu vou esperar pra ver se realmente... Vai ter mais exclusivo Microsoft, ver como é que é. Porque como eu já venho de outros Xbox, do 360, do One, é natural que você continue por causa de ecossistema, de eu poder aproveitar todos os jogos que eu já tenho, que são uma vantagem a favor do Xbox também. Mas se eu ver que não tem um substancial, nada me impede de comprar um PlayStation. Eu quero jogar, pô. E eu sou da pessoa que gosta de jogar. Se eu tivesse tão bitolado assim em console, ah, eu quero isso aqui, eu não teria falado bem de altas coisas do que a Sony fez. Eu não estaria falando também. Não, é sério. Nos grupos que a gente participa, a gente também não faria. Não... Você não engana mais ninguém, não, Demolê. Você não engana mais, não, Demolê. Já caiu sua máscara já. Não, e o bom é que ele faz assim: se sair o Xbox mais barato, eu compro, mas se não sair, a gente espera que ele diga, ah, eu vou comprar o PlayStation, né? Não. Se não sair, aí eu vou esperar. Não, porque se não sair, eu tenho dois consoles que vão estar mais ou menos na mesma faixa de preço. Eu vou esperar pra ver o que é que vai me oferecer uma experiência melhor. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Porque assim, se tiver um com preço barato. Tá, mas eu quero um ponto, pô. Bota um ponto aqui. Vai o ponto pro Xbox ou o ponto pro PlayStation? Decide, vai. Quer um julgamento agora. Se eu tiver que escolher diretamente só entre, inicialmente, o Xbox e o PlayStation, eu vou de Xbox. Por causa da retrocompatibilidade. Porque vai ter retrocompatibilidade com todos os outros jogos que eu tenho. Tá, desconsidera a grana. Rubens, e aí? Desconsiderando a grana é Xbox. Cara, eu sempre... Eu compro o PlayStation há muito tempo já. Eu já tive o Xbox 360. Tem que se reconhecer que eu usei pouco ele. Mas eu prefiro a Sony. Eu acho que a Sony tem mais cara de empresa de videogame do que a Microsoft. Rapaz. Eu acho que, como o Demolei falou, o negócio deles é fazer o Windows mal feito, entendeu? Então, tipo. De verdade, pode parecer um pouco isso também, mas é que eu não confio em algumas coisas que a Microsoft faz, e ela já prova toda vez, ela faz alguma cagada. Então, assim, e como o Demolei falou, coisa importante também, é uma coisa de ecossistema. Eu tenho amigos que têm mais PlayStation 3, por exemplo, 4, então é mais fácil, por exemplo, eu jogo, por exemplo, FPS, joguei Battlefield, joguei bastante, eu tive quase 600 horas de Battlefield 1 no PlayStation 4. Então, caralho, então... Eu também, porra. Eu achava as 200 horas de cima um absurdo. Talvez até vocês se mataram no jogo, vocês não sabem. Exatamente. E aí, por exemplo, assim, então tem o lance do ecossistema também. Então, eu, por exemplo, eu prefiro comprar um PlayStation 5. Eu não penso, por exemplo, eu acho que a geração, como eu gosto muito do físico, eu já não compraria esse console que o Demolei falou, que é o, por exemplo, mais barato e sem parte física. Eu tenho que ter um Blu-ray, eu gosto da parte física, eu gosto de comprar, de ter a capa, de ter o jogo. Então, eu primo um pouco por isso também ainda, um pouco do lado de colecionar, de gostar da parte física. Então, tem até a versão digital do PlayStation 5. Eu nem penso em comprar ela também. Porque eu penso assim, se você vai gastar também o dinheiro, todos vão ser caros. Eu não acredito nisso, tipo assim, um vai custar. Eu falo no preço de mercado, tá? Não vai vir aqui no Brasil, porque o Brasil é loucura. Eu não acredito que um vai custar, tipo, $500 e o outro $200. Eu não acredito nisso. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não acredito. Eu acredito que eles vão variar entre $50 ou $100 no máximo o preço. Então, eu já falo agora, se eu for comprar, eu vou comprar um PlayStation 5. Tá, Ted, e aí? PlayStation ou Xbox? Vai estar a grana onde? Velho, eu tive, dos consoles que eu tive, eu tive um Turbo Game da CCE, que é o piratão lá do Nintendinho, né? Exatamente, tive um Super Nintendo e depois disso, velho, foi só PlayStation, tá ligado? É a questão do ecossistema. Tive PS1, 2, 3 e o 4 agora. Então, velho, eu me apeguei a essa porra, eu não vou me... Eita, Demolei! Tá ficando sozinho. Eu não faço questão por isso, não, pô. É questão de preferência, você se identificar com a marca, pô. É normal isso, pô. Eu tô tirando onda com teu cara. Até porque eu vou dizer aqui uma coisa... Eu peguei num controle de Xbox sem mentira nenhuma, eu acho que duas vezes na minha vida, tá ligado? Pra jogar alguma coisa no Xbox. Então sempre fui PlayStation, sempre curti os jogos exclusivos do PlayStation, God of War, principalmente, é uma das minhas franquias favoritas. Então assim, velho, eu sem dúvida nenhuma, pode o hardware aí do Xbox vir com 842 teraflops aí na frente, pra mim também não faz diferença, eu vou no PlayStation. Um ponto baixo que eu vejo desse do PlayStation 5, que eu espero que eles resolvam logo, que aí eu concordo que a Microsoft está muito à frente, que é a questão da retrocompatibilidade. Eles ainda estão moendo muito com essa questão da retrocompatibilidade, que estão encontrando algumas dificuldades, que não sabe se vão ser todos os jogos do PS4 que vão ser retrocompatíveis, ou se eles vão é, liberando aos poucos. Então isso eu acho um pé no saco da Parece Sony. Parece que serão 100. 100 é, jogos. Entendeu? Os AAA e alguma coisa do tipo. Não é assim, porque eles estão querendo lançar. Então assim, é, basicamente, velho, isso é uma coisa que eu espero que a Sony resolva pro console novo. Rubens falou aí da parada da mídia física. Eu gostava muito, mas por incrível que pareça, eu me desapeguei um pouco disso, velho. Principalmente por conta dos preços aqui no Brasil, que é, tipo, absurdo. Eu sempre vou ali na promoção que tem de 50%, 70% nas lojas e consigo comprar meus jogos. E, assim, aí eu não sei se eu compre o que vem com mídia física ou não, entendeu? Então, mas eu vou ficando no controlezinho de camiseta lá do PS5 tranquilamente. Bruzinha. Simba não tem nem graça, né, Simba? Rapaz, na verdade, eu vou fazer uma analogia bacana. Imagine que o videogame é um prato de comida que você gosta muito. Meu PlayStation 1 era um prato que eu gostava muito de comer. Meu PlayStation 2 era esse mesmo prato que eu gostava muito de comer. Daí, eu comprei, inclusive, de Natan, um Xbox 360. Lembra, Natan? Foi verdade. Tá lembrado, não. Aí, era o mesmo prato de comida. Mas sabe quando você come e, assim, no final você acha que tá azedo? É a comparação, velho. Esse bicho viaja demais, mas... Uma coisa azeda, bicho. Não, o bom é a metáfora que ele usa, né? Você imagina que ele é um cara de 200 quilos com melão. Uma coisa azeda. Daí, aí eu voltei pro PS4. Aí eu vi que o prato tava gostoso de novo. O pai aqui vai comprar... O pai vai comprar o PS5, porque o pai é... da Sony. Eu também vou no PlayStation 5, assim. Mas como o Demolei falou... É o gosto, né? O gosto, pô. O cara gosta lá da plataforma, então... É o que vale, né? Mas aí, como o Ted falou, o que mais me chama a atenção ainda no Xbox é essa questão da retrocompatibilidade. Pra mim faz uma diferença brutal, porque eu tenho muito jogo de 360 Xbox. É massa. E só deu fato deles terem garantido a compatibilidade total com os jogos de Xbox One, com ganho de performance ainda por cima, pra mim, velho, isso aí já faz uma diferença. Não, é. Isso aí realmente, pra quem vem de Xbox, aí eu concordo, velho. Se você é um cara que vem de Xbox, tem no Xbox, velho. Eu acho que pra sair é bem complicado. É bem complicado mesmo por conta disso. E é como eu disse, Sony, minha querida. Aprenda. Ajeita esse negócio aí, pelo amor de Deus. Aprenda. Bota os jogozinhos do PS4 lá. Eu tenho minha biblioteca, tá ali, com um joguinho de 10 conto. É comprado lá, guardadinho, que eu quero ter meu PS5 e jogar. Olha, o que eu vi eles falando é que é o seguinte, que até a Sony, ela tava exigindo de algumas produtoras, não sei se era todas, mas pelo que entendi era grande parte, desde o ano passado... Pra fazer com que os jogos de PlayStation 4 sejam compatíveis com o do PS5, né? Uhum. Isso é essa notícia que eu li aí, né? Eu acho que o lance da retrocompatibilidade é importante, tanto que agora eles estão preocupados com isso, mas a retrocompatibilidade eles querem prometer pro PlayStation 4, né? Eu tenho algumas críticas com relação a isso, com relação ao lance da Microsoft, né? Talvez um pouco meio xiita da minha parte e tal, mas é... mas eu falei outro dia pra um cara assim, outro dia um cara tentou debater comigo sobre isso, né? Ele pegou e falou assim, foi nessa parte de gráfico mesmo que o Simba falou lá no começo. Não, mas tá o jogo. Qual, ele quis me pegar querendo falar assim, não, qual o jogo que você joga aí no PlayStation 4? Não sei o que. Ele me perguntou, queria que eu respondesse um jogo A com gráficos altos pra ele comparar com o outro. Eu falei, cara, eu tô jogando, igual eu falei pra vocês, o Enter the Gungeon e Hunting Down. Ah, mas que mais? Aí eu fui falando, misturando jogo indie com jogo... um jogo bom, e aí o cara fazia o seguinte, que na verdade minha pegada não é gráfico, é a história do jogo, a imersão, o gameplay. E assim, por exemplo, eu penso assim, se eu não joguei aquele jogo de Xbox há 10 anos atrás, eu não vou jogar agora de novo porque o gráfico dele tá melhorado. se eu joguei ele há 10 anos atrás é porque eu gostei de jogar. Tá, o jogo saiu agora, não, mas veja bem, agora o jogo tá em HDR, tá com isso, tá com taxa de não sei o que lá, frame rate, bababá, tá bom, é o mesmo jogo? Ah, é o mesmo jogo, tá bom, então eu não joguei 10 anos atrás, eu não vou jogar agora, por conta disso, entendeu? Algumas inovações, algumas tecnologias, elas são meio que descartadas depois, né? Você vê que elas não pegam, não colam. Inclusive eu queria pedir 10 centavos de balaio pra isso, pra gente falar um pouquinho sobre as tecnologias que não deram certo nos videogames. Boa. We'll be right back. E é isso, meu povo. A gente, depois dessa aula, meu amigo, meu Deus do céu, eu saí daqui agradecido, meu amigo, com essas informações. Que delícia, Simba. Que delícia essa aula de gerações. Olha o gol, olha o gol. Vai fazer o gol, vai fazer o gol. Ah, lá, vem, terminando o balão, pode encaixar agora. Terminou! Terminou, meu povo! Valeu! Eu gosto de PlayStation, tem que ser o gol do Winnie Eleven. Chico! Chico! E é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aí a Demolay e a Rubens aí pelo nosso crossover, né? Eu acho que ficou foda, informativo pra cacete mesmo aqui esse programa da gente. Valeu. Teremos mais esses crossovers. Faremos. Viu? De verdade mesmo. Foi muito foda. E pra encerrar aqui, deixar mais uma vez nossas redes sociais do Balaio Podcast, arroba Balaio Podcast, Facebook, Twitter, Instagram. É, temos também nosso PicPay, não é, Natan Cirino? Mais uma vez aí. Exatamente. Quem quiser ajudar a nossa causa, nosso balaio, entra aí. E aí, como vou passar a bola aqui pra vocês do Retro Game, mais uma vez, se quiser deixar aí mais uma vez suas redes sociais, por favor. Ah, tá. Fala aí, Rubens, que eu falei a primeira vez, eu falo agora. Pode falar você, Demolay, que já tem decorado, você ficava falando de cor isso daí, já fala aí. Você fala aí, rapaz, eu já falei demais, pô, a tua vez, vai, fala aí. Ó, nas redes sociais, tá? Se seguem aí o resistenciaretrogamer.blogspot.com.br, que é o nosso site. Blogspot.com, rapaz, sem ponto .br não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu falei, vocês estão de prova. Vai, mas vai ter edição, começa de novo. Deixa que a gente tira na edição, chá com nós. Pode deixar que a gente tira. Pode deixar que a gente tira. A gente tira e eu viro piada depois, né? Eles não tiram, viu? Só pra deixar bem claro que não tira. Mas aí que legal. Tá, vamos lá, gente. Pode acessar nas nossas redes sociais, tá? Que é o site, temos o resistenciaretrogamer.blogspot.com, tá? E temos também no Instagram, que eu não sei agora, deu um branco. Resistência Retrogamer, pô. Resistência Retrogamer. Eu não lembro, cara, eu não lembro. Sabe qual é o problema? O problema é do Vai Estragar a TV. Eu sempre me confundo com esse negócio, entendeu? E eu que achava que só Ian não sabia falar as redes sociais. Fala você que é melhor. Eu vou falar, tá bom. Então segue lá, Resistência Retrogamer. Tá lá em todas as redes sociais. facebook.com/vaiestragartv, twitter.com/vaiestragartv. No Instagram é Resistência Retrogamer. Né, e tem o blog lá para vocês poderem baixar os episódios, ler alguma coisinha ali que tem também sobre os episódios, tá lá, né, recenciaretrogamer.blogspot.com, e tá em todas as plataformas de streaming, com exceção do SoundCloud, tá tudo lá. Beleza, e eu queria aqui terminando agradecendo para os doadores do nosso PicPay, lógico que a gente tem que fazer esse agradecimento, nosso querido Zezito Neto, Daiane Maiara, Alexandre Feitosa, Gominho, Eldo Medeiros, o famoso Eldão Moral, Cheirão Eurão Moral. Moral. Eurão Moral. E Daniela Maria Brito. Obrigado, meu povo. Esse dinheirinho serve demais pra gente. Eu queria também agradecer um visitante do Balai, Simba. Obrigado por estar de volta aqui. Opa, Simba, muito obrigado, viu? Aí você manda o cara tomar no... pois é isso, meu povo. Valeu. Beijinhos pra vocês e até a próxima. Valeu! Valeu, meu povo. Obrigado aí, pessoal do Resistência. Muito massa. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Foi massa. Valeu, galera. Valeu. Valeu, valeu, galera. Falou. Até semana que vem. Um abraço. Até semana que vem. Pia, esse corno lá grava porra semana que vem nada. Esse que grava uma vez a cada três meses. Você faz o seguinte, pessoal. Essa semana que vem, a gente tá agora no 78... Aí quando tiver no 96, você escuta. 78 e 96. Aí você vai conseguir a semana que vem. Assim, próximo. Tempo extra! Aí. Isso é escroto. Isso é escroto, velho. Porque aí... Tá vendo? Eu falei pra você. Eu falei. Vocês estão de prova. Pablo, qual é a música, Pablo? Vocês estão de prova. Eu falei. Eu falei. Aí, isso é escroto. Então de prova. Isso é escroto. Isso é escroto, velho. Escroto. Isso é escroto.